capítulo 28, O Declínio da Boa Leitura. Os hábitos de leitura do cristão evangélico nos Estados Unidos, até onde pude observar, são terrivelmente prejudiciais e chegam a tolher o desenvolvimento espiritual do crente e impedir o progresso da fé que ele professa. O efeito da palavra impressa é tão poderoso sobre o caráter humano que a leitura de bons livros não é apenas um privilégio, mas também uma obrigação, e o hábito de ler livros de baixa qualidade é sem dúvida trágico. Evidentemente, não me refiro às publicações da imprensa sem escrúpulos. Penso que podemos assumir com segurança que nenhum cristão se rebaixaria a ponto de ler obscenidades literárias vendidas às ocultas na banca de jornais da esquina ou em um canto escondido da livraria. Ao falar de livros de baixa qualidade, refiro-me ao lixo religioso despejado hoje em dia pelas várias editoras que se dizem cristãs. Toneladas desse material são produzidas todos os anos para satisfazer um mercado que uma produção anterior ajudou em grande parte a criar. Esse lixo religioso é, na maioria, ficção e tem três finalidades. Ajuda a engordar a conta bancária do romancista evangélico que o escreve, mantém a editora no mercado, alimenta os apetites depravados ou, pelo menos, subdesenvolvidos dos cristãos pela metade, que não gostam de leitura séria e que devoram o alimento falsificado da imprensa com a mesma avidez que o gato devora o creme. E se eu pudesse escolher, escolheria o gato, porque o creme é saboroso e nutritivo, ao passo que os romances religiosos, em geral, não possuem nutrientes e são apenas saborosos para aqueles cujas papilas gustativas foram corrompidas por exposições prolongadas à literatura cristã, que, verdade seja dita, não é cristã nem literatura. Se o cristão se desviar do caminho e ler um livro pernicioso em segredo, como se fosse um colegial lendo pornografia oculta dentro de um livro de geografia, espera-se que ele caia em si mais tarde, abandone o chiqueiro e volte para a casa do pai. Mas o que dizer quando livros perniciosos se tornam parte do currículo dos cristãos evangélicos, aprovado por quase todas as igrejas? O que fazer quando livros com o nível mental de uma criança de 10 anos de idade são aclamados como obras de arte e recebem elogios exagerados da imprensa religiosa? O que dizer quando as histórias de amor melodramáticas e as aventuras arrepiantes de uma geração atrás são contadas por nossos modernos autores religiosos com uma dose de diálogo piedoso inserido entre abraços de amor tórridos ou artificialidades do tipo? Baixe essa arma, cara, para santificar o que seria uma produção totalmente maligna? Por não ser submetido a nenhuma coação externa, o público cristão aceita com naturalidade o que ele gosta, e aparentemente ele gosta de literatura religiosa inferior. Se a consciência protesta contra a perda de tempo e a energia envolvida no hábito crônico de ler trivialidades literárias, o argumento é logo derrubado, porque praticamente todos aprovam essas coisas, que também são aprovadas por quase todas as editoras que as publicam e pelas livrarias que as vendem. Então, o que uma consciência frágil pode fazer contra essas tremendas possibilidades? Tudo isso está de acordo com a falsa e atual filosofia entre nós, que sustenta que ler qualquer texto religioso é melhor que não ler nada. Portanto, continuamos a produzir mediocridades literárias, enfadonhas, amadoras, inexpressivas e dedicadas à proposição de que tudo é válido, mesmo que apenas em um lugar do livro alguém diga que todos devem nascer de novo. Mesmo que o livro não contenha estilo e substância, se ele incluir uma declaração favorável ao evangelho aqui e ali, os líderes evangélicos o abençoarão com seu nada contra a sua publicação. Na verdade, é difícil demais dizer que a literatura religiosa inexpressiva passou a ser sinal de identificação do evangelicalismo. É lamentável que nos contentemos em deixar a qualidade a cargo dos católicos e liberais. Porque o cristão evangélico de hoje acha que ler ótimos livros é algo quase inalcançável para ele? Será que a capacidade intelectual do evangélico, de que hoje é inferior à de seu pai espiritual de 200 anos atrás? A resposta à primeira pergunta é um pouco complicada, mas a segunda pode ser respondida com facilidade e corretamente com um enfático não. Os poderes intelectuais não diminuem de uma geração para outra. Somos tão inteligentes quanto nossos antepassados. Qualquer pensamento que eles tiveram, nós também podemos ter. Se estivermos suficientemente interessados em nos esforçar nesse sentido, a causa principal do declínio na qualidade da atual literatura cristã não é intelectual, é espiritual. Para colher os frutos de uma grande obra religiosa, há necessidade de uma dose de consagração a Deus e de desligamento do mundo que alguns poucos cristãos modernos têm experimentado. Não temos dificuldade de entender os cristãos que nos precederam, os místicos, os puritanos, mas eles habitam as terras altas onde o ar é fresco e rarefeito e aonde só os apaixonados por Deus podem chegar. Em vez de escalar a montanha, escolhemos cavar nossas cavernas rasas um pouco acima do fundo do vale. Nossos humores e emoções espirituais se deterioraram. Comemos, bebemos e nos levantamos para brincar. Assimilamos nossa instrução religiosa na forma de história e qualquer coisa que exija meditação nos aborrece. E os autores e as editoras contribuem para nossa negligência por nos fornecerem grande quantidade de material nada religioso para satisfazer o nosso apetite carnal. Ó vós americanos, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está alargado. Dedique-se à leitura. 1 Timóteo 4, verso 13.